depois do meu desencarne, que eu fiquei sabendo que você estaria à frente, eu fiquei tranquilo e eu agradeci muito ao Pai, porque eu sabia que era você, grande profeta. Eu sabia que era tu. Aí eu fiquei calmo. Depois de uma longa jornada, muito trabalho, muita dificuldade, depois de ser muito escarnecido, muito atacado, vítima de fanatismo dos meus irmãos. Mas tudo correu bem. Cheguei bem. Me recuperei rápido, feliz por ter adquirido uma grande evolução espiritual, pelo trabalho que foi feito através de mim como instrumento. Era um plano secreto que eu não fiquei sabendo, que eu só fiquei sabendo quando eu cheguei no plano espiritual. E desde que eu cheguei, eu comecei a trabalhar para que esse plano secreto acontecesse. Um dos que trabalhou. Teu sofrimento acaba aqui. Tua luta acaba aqui. Tu não serás mais caluniada. Tu não serás mais maltratada, nem torturada, nem mentalmente e nem emocionalmente. E os teus méritos para com Deus são grandes. Chegarás de mão cheia no céu. Muito obrigado por ter resistido até aqui para que tudo acontecesse. Muito obrigado. Sou eu que te agradeço. Muito obrigado por ter passado por tudo que passou sem precisar passar. Muito obrigado por ter pedido perdão várias vezes por coisas que você não fez para que essa obra acontecesse, para que muitas vidas fossem educadas e colocadas no caminho. Muito obrigado. Obrigado por tu ser quem tu és. Muito obrigado. Porque sem você, sem a tua escolha, seria difícil de tudo isto estar acontecendo agora, e a nossa atitude teria que ser drástica, porque o que está sendo feito aqui teria que ser feito, e nós não queríamos tomar a outra atitude. Por isso foi necessário que tu passaste por tudo que tu passou. Quando eu estava aqui na Terra, eu dizia que eu era só uma formiguinha. Todos nós somos só uma formiguinha diante desse universo vasto, desse universo infinito. Muito vamos fazer agora. Tu, minha filha, minha irmã, serva de Deus, tu serás exaltada na face da terra a partir de hoje, nesta encarnação, antes de partir, antes da tua grande jornada, que vai ser tão tranquila e rápida. Vai ser em paz, que nem foi comigo, tranquilo e rápido. Tu mereces. Ninguém pode te tocar. Ninguém pode. Vamos trabalhar. Só mais um pouquinho. Eu sei que você aguenta. Só mais um pouquinho. Agora vai ser mais tranquilo, porque agora quem vai trabalhar vai ser ele e os outros que são jovens, estão com ele. Teu trabalho vai ser tranquilo. A parte pesada já foi. Agora é só colher os frutos. Lembra que te disseram que tua alegria viria através dele? que muito viria para você através dele. Vai ser através de Jesus que vai ser através dele. Porque ele é um com Jesus. Temos muito o que fazer. As alegrias já estão aqui. Já estamos todos apostos. Muitos ensinamentos virão. Alegrias, consolos, exortações. Mas principalmente, ensinamentos. Ensinamentos que é para a evolução dos nossos irmãos, que necessitam muito e insistem em serem crianças espirituais. Agora é a hora de crescer. Tudo que foi feito até hoje foi só preparação para esse momento. Eu fico por aqui, filha. Mas lembre-se, eu estou sempre contigo, mesmo quando tu achas que eu não estou, ou que Deus não está, ou que Jesus não está, ou que te abandonaram. Não te abandonaram, não. Nós sempre estamos contigo, sempre, e sempre estaremos. E nós te aguardamos, anciã. Teu lugar está te esperando. No grupo de anciãos, o qual eu faço parte. Nós te aguardamos, teu lugarzinho está te esperando. E tem uma grande mansão no céu te esperando. Eu sei que tu não liga para luxo, mas no céu tu é muito rica, muito rica. Que Deus te abençoe, minha filha. Que a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e com toda a humanidade da Terra. Graças a Deus.